Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Ensino Básico em Revista, o espaço da educação básica aqui, oferecido pela Rádio Fiscar. Esse é um espaço para que qualquer pessoa interessada em educação possa aqui expressar sua opinião sobre, né? Então, aqui nós temos professores, alunos, pessoas da comunidade, mas, sobretudo, é o espaço dos alunos, né? Aqui a gente procura trazer alunos que têm assim, algum aspecto assim, vamos dizer, artístico, né? Então a gente traz aqui para mostrar sua arte, ou mesmo a parte intelectual, né? Algum aluno que se destaque, a gente sempre traz aqui para mostrar, enfim, as qualidades dos alunos. E também a gente acredita muito na educação informal, então de vez em quando a gente traz aqui alunos, pessoas simples da comunidade, mas que tem sempre alguma coisa para passar para os nossos pequenos. E hoje nós estamos trazendo dois amigos aqui, colegas, professores, que é o Nelson de Souza Carneiro Júnior, que é professor de português e também atua na área de educação infantil, e a professora Josiane Brambila, que é diretora, né, da CNEI Vicente Bota. E o sendo para o Nelson da CNEI Maria Consuelo. Nós estamos com os trabalhos técnicos do Eduardo Martins. Estamos aqui no estúdio para conversar com esses nossos colegas aqui, com o professor Clésio, o professor Maurício Ortega e eu, o professor Toninho. Vamos aqui bater um papo informal sobre educação, né? Dando reforço aí no aspecto da educação municipal, né? Que a gente não tem tido muita oportunidade de trazer colegas aqui da escola da educação municipal. Vamos conversar um pouquinho aqui. Bom, para começo de conversa, eu acho que já está numa situação um pouco mais vantajosa que a nossa, porque já tem pelo menos a jornada, né? A lei do piso. A lei do piso, né? Como é chamada, né? É, uma jornada mais adequada. Bom dia, ouvintes da Rádio Fiscar, do programa Ensino Básico em Revista. Bom dia, professor Clésio, companheiro de todas as tardes aqui. Boa tarde, na verdade, né? Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Nelson, professor. Boa tarde. Boa tarde, Jô, professor. É uma satisfação trazer vocês hoje para poder conversar ao vivo aqui na Rádio Fiscar, porque nós não temos a oportunidade de trazer professores da rede municipal. Embora nós tenhamos esse programa já há alguns anos, né, os projetos já têm 6 anos, né, professor? Aqui na Rádio Fiscar já está caminhando para o sexto. Para o sexto ano aqui na Fiscar, mais uns tempos de Rádio Fiscar também. Quase 10 anos esse projeto. E nós raramente trazemos professores da rede municipal. E a rede municipal de São Carlos é uma rede bastante rica, é uma rede que tem muita coisa para oferecer e muita coisa para a gente conversar. E alguns desses aspectos nós faremos nesse programa. Professor Clésio. Boa tarde, professor Toninho. Boa tarde, Nelson. Boa tarde. Boa tarde. Josiane. Boa tarde, Maurício. Eu entrei nesse projeto aqui há 5 anos, a convite do professor Toninho e professor Maurício. E acho isso interessante porque é uma maneira de a gente estar contribuindo para a melhoria da educação, que seja ela em que âmbito for, estadual, federal, municipal. E é legal a gente trazer as opiniões de todas essas esferas, né? Pra gente poder estar vendo o que está acontecendo, o que pode acontecer, o que a gente pode fazer para estar mudando isso. É, e as opiniões são muito importantes para nós e, no geral, assim, para a comunidade e até para o nosso país, para a gente poder, de uma certa forma, né, ver o que a gente pode fazer para dar uma alavancada na educação, já visto que parece que nesse país não tem muita. Ninguém valoriza muito esse, né? E muito menos professor hoje em dia, não tem status nenhum. Se você vê aí, né, na época que você começou. Na época dos nossos professores mais antigos, né, Maurício? A gente tinha os professores tinham certo, gostavam de um certo status. Eu senti uma certa provocação aí. Não, amores, que isso, cara. Longe de mim. E eles tinham um certo status, né? O professor era mais respeitado. O tempo que professora comprava carro zero. Tempo que professor tinha casa própria, comprava casa em alguns anos de trabalho. O que a gente percebe hoje em dia é que os jovens cada vez mais estão se distanciando mais, né? Não querem mais essa profissão. É questão das condições de trabalho, é questão salarial também, né? E os jovens que começam como se fosse bico, até arrumar uma coisa melhor, até passar num outro concurso, até isso, até aquilo, até sair da escola, até deixar a carreira do magistério. Você tem observado isso também na rede municipal? Também na rede municipal, só que com mais frequência na rede estadual. Eu, como tenho prazer, ou desprazer, mas é prazer, de conhecer as duas, eu posso falar que nesse momento a rede municipal está melhor que a rede estadual. Melhor em que sentido, professor? Nós temos um plano de carreira, de cargos e salário. Nós temos uma coisa que é o fundo de garantia, que é uma coisa extremamente válida para quem quer adquirir sua casa própria. O professor efetivo da rede estadual não tem isso, ele não tem isso, ele não tem como dar uma contrapartida, dar uma entrada de uma casa para comprar uma casa, para comprar seu imóvel. Eu acho que... Se bem, desculpe interromper, mas foi uma opção da gente, porque a gente optou por não ter o fundo, mas ter o nosso salário integral. Aposentadoria especial, né? É. Eu queria perguntar para a professora Josiane. A professora é diretora de uma escola municipal, qual é a escola? É Semei Vicente Bota, fica no Ipanema. No Jardim Ipanema. Isso, a gente atende crianças de 4 meses a 5 anos de idade, até a fase 5. Só fazendo uma parte, ela é uma jovem diretora. Ah, obrigada. Não tão jovem assim. Assim como o Nelson também é um jovem professor. São dois jovens professores, dois jovens e bastante competentes também naquilo que fazem, muito delicados, principalmente delicados. É, para ela ter alcançado esse nível, deve muito provavelmente ter... Tem uma competência muito elevada. Sem dúvida, sem dúvida. Particularidade, o Nelson foi nosso aluno no desenho de Alura, né, Nelson? Foi. E a professora Toninha. E a professora Josiane estudou em qual escola? Eu estudei numa escola estadual, na Lídia Benetti. Lídia uma escola de periferia, né? Estudei até a oitava série na Lídia Benetti, depois eu fiz CEFAM, né? Que foi assim. Os mais proveitosos anos de estudo que eu tive na minha vida foram os quatro anos do CEFAM. Eu acho que era uma proposta, assim, muito espetacular, boa, né? Espetacular. E há de dizer que os melhores professores alfabetizadores que a gente tem na rede hoje, tanto municipal quanto estadual, são professores que também que tiveram sua formação prioritariamente no CEFAM. Depois vieram fazer faculdade e tudo, mas o CEFAM era um formador de professor excelente, para professor alfabetizador. Era um celeiro de alfabetizadores. Um celeiro. Vamos dizer assim. Nós saíamos, né? A gente saía muito jovem, né? Do magistério. Eu ingressei como professora efetiva na rede municipal numa cidade aqui perto em Tirapina com 18 anos de idade, né? E eu saí do CEFAM com 17 anos, 18 anos já tinha feito 18 anos, e a gente saía por... Antes disso, com os estágios, tudo, a gente já alfabetizava crianças enquanto alunos, né? Então a gente saía com uma bagagem, a gente saía mais seguro para estar enfrentando uma sala de aula. Essa coisa de alfabetizar uma criança é mágica, não é? Você é mágica. É mágica. As palavras, assim. E quando a gente... Eu não sei. Eu costumo dizer você que... Você é alfabetizadora. Eu sou alfabetizadora, assim. É o que eu mais gosto de fazer na vida. E... Realmente é mágico, assim. Os momentos que você fica, as crianças nessa faixa etária, quando eles começam a descobrir, né? A leitura, a escrita, é impressionante. A gente costuma falar que é como se um cego passasse a enxergar. Uhum. É mais ou menos isso. E quantos alunos tem a escola Vicente Bota? Hoje a gente tem 240 alunos em média. E a escola Campos é... Maria Consuelo. Maria Consuelo. Maria Consuelo Brandão do Jardim. Perto, né? Maria Consuelo Brandão Tolentino é a última escola do Araci 2. Conheci a senhora Maria Consuelo Brandão Tolentino. Esposa do eu diretor também conheci. Do Mário Tolentino. Eu também conheci. Como não? Não. Não. A esposa do Cleobis, né? Do que era diretor do Senai. As coisas eu conheci, eu cheguei a conviver com ela um tempo. No Senai. Mas ela era o quê? Do Mário Tolentino? Ela era a cunhada, né? Cunhado. Certo, o Mário é irmão do Cleops. A gente atende 350 crianças de 4 meses até 4 anos. E como é que está trabalhando na prefeitura? como é que está com essa administração que todos nós conhecemos? Trabalhar na prefeitura hoje em dia, a gente pode dizer que nós tivemos uma grande mudança com essa administração, que foi a implementação da lei do piso. E está funcionando? Está funcionando. Ainda, claro, que tem alguns problemas de gestão que precisam ser resolvidos, mas o importante é que a lei está aí. E é isso mesmo, é trocar a roda do carro, o carro em movimento. Se não fizer, nunca vai fazer. Então foi a melhor coisa que pode ter acontecido, porque pode não ter sido da melhor forma, mas o importante é que aconteceu. E agora vai aprimorando. Nossa, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical, voltando já. Estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista, hoje com os colegas professores Nelson Souza Carneiro Júnior e com a professora Josiane Brambila, que são da rede municipal, né? Nós estamos aqui conversando um pouquinho sobre a rede municipal e quais os aspectos positivos e negativos, enfim, falando sobre educação. E no último bloco a gente falava sobre a lei do piso, né? Não é isso? Josiane, o que você achou de legal na lei do piso? O que melhorou em termos assim, de atuação pedagógica, preparação, atualização? Para formação, tanto formação do professor, especialização, estudo e a questão de preparação de aula, eu acho que foi muito importante. Porque eles têm, durante a semana, 3 horas livres dentro da escola destinado a isso. Então, é um espaço que eles conseguem parar, que eles, assim, a direção da escola precisa oportunizar também alguns momentos de discussão, alguns momentos de estudo, né? Direcionar essas 3 horas de trabalho que ele fica sozinho ali sem as crianças. Mas para preparação de aula, para todo o trabalho que se desenvolve durante a semana, foi muito bom. A gente tem como, não é cobrar mais, é conseguir construir coisas melhores juntos, porque é um momento em que eles estão lá pra gente poder conversar, trocar figurinhas. E aí, porque antes a gente tinha só o HTPC, que eram 2 horas semanais, e continua existindo o HTPC, né? Mas essas 2 horas eram momentos, são momentos assim, em que todo grupo se reúne, a gente conversa sobre problemas da escola, a gente decide muita coisa junto, mas não são momentos que a gente consegue sentar e pensar, sabe, em pontos que estão, que a gente está precisando melhorar, ou que a gente está precisando estudar, ou buscar soluções para problemas que acontecem durante a semana. Então, essas 3 horas para estudo, para formação e para melhoramentos dentro da unidade é muito, muito importante. A jornada de educação para professores 1, a gente tem 4 denominações de professores na prefeitura. Professor 1, professor 2, professor 3, que é o professor de 6º ou 9º ano, e professor 4, que é o professor de EJA, Educação de Jovens e Adultos. Professor 1, Educação Infantil, e professor 2, do 1º ao 5º ano, Ensino Fundamental, né? Uhum. A jornada para as 2 primeiras categorias, a 1 e a 2, foi distribuída em 22 horas com criança, 3 horas de HTPI, esse HTPI é cumprido dentro da unidade, 2 horas de HTPC, e o restante de HTPL, que a gente também tem 1 hora de trabalho pedagógico livre. A professora Josiane tocou num assunto aqui que eu acho interessante, até tornar a falar disso, que é uma coisa que nós temos sentido muita falta na escola do Estado, uma coisa que, um aspecto da convivência. A convivência dos professores e dos funcionários da escola, da equipe gestora, toda a comunidade da escola, nós sentimos, pelo menos eu sinto isso com uma grande frequência, essa falta de convivência dentro da escola. Eu acho que piorou bastante a convivência no ambiente escolar. O ambiente escolar que era, que sempre deveria ser, um ambiente alegre, um ambiente solto, leve, assim, uma coisa gostosa de se fazer, porque a criança, o jovem, eles são assim. Por natureza o jovem é alegre, a criança é alegre e gosta disso, dessa alegria. E nós, professores, também gostamos disso. O professor, de uma certa forma, é alegre. Isso a gente percebe nas brincadeiras, até no intervalo, a brincadeira que se faz aqui mostra. Quer dizer essa. Que a gente seja bobo, não, né? Não é o bobo alegre, professor Toninho, é o alegre sem ser bobo. Porque a gente que não é alegre também, Deus que me perdoe. Gente chata também é difícil, não, né? Tô brincando, porque quando a gente fala de um professor, né? Dá impressão, infelizmente a gente chega a ser. Dá a impressão de que são os tolos, né? São os tolos que ganham aqui pouco e trabalham muito. Nesse exato momento a gente está trabalhando aqui porque gosta da posição. Exatamente. Nós gastamos combustível, tempo e não estamos recebendo absolutamente nada disso. Mas isso não quer dizer também que a gente seja religioso, que trabalhe só pelo. Nada contra a religião. Trabalhe só pelo prazer de trabalhar. Já está na hora da sociedade reconhecer o trabalho da gente. Não, sem dúvida. Não é nesse aspecto que eu estou falando, professor. Não é na questão da falta de reconhecimento, que é uma coisa notória, uma coisa clara. Em todas as esferas. Inclusive a própria sociedade muitas vezes não reconhece o trabalho do professor. Não reconhece de jeito nenhum. Que é uma coisa que a gente também tem que condenar também. Por que, desculpe, Maurício, interromper? Não, professor, o senhor faz de conta que o senhor faz parte do programa. Mas acontece, Maurício, que é isso. Como é que muitos pais vêm à escola? Com um meio de onde colocar uma criança para poder trabalhar. É. Não está interessado. Exatamente, não está interessado na qualidade da educação. Agora, como é que você vai ter qualidade de educação se o salário é baixo? Você vai atrair bons profissionais para a educação? De jeito nenhum. E quando atrai é por pouco tempo, como você falou. Né? Só para segurar um pouco a barra enquanto está estudando. Depois faz um mestrado e some. Tem perspectiva. Sim, tá certo. Com relação salarial, lógico, todo mundo tem o sonho de ganhar mais e ter uma condição financeira melhor. É claro. Nesse sentido que eu fiz a brincadeira. Mas os colegas que trabalham com nós percebemos que são dedicados até excessivamente. E parece que o que ganha não importa. A gente só fica eu vejo isso. Quando você olha o Lerite, né? Aí, não, fica aí, dá uma revolta. Lá, viu? Porque, mas no outro dia de manhã parece que a gente já esquece, né? E já começa às 7 horas da por manhã. Isso que eu fiz a brincadeirinha. Não que a gente esteja rindo, porque o professor Nelson e a professora Josiane, eu acompanho de perto o trabalho deles como profissionais. Como profissionais, não é só como amigos de convivência que nós temos, mas como profissionais também. O professor Nelson vai à escola no final de semana, vai o horário que for, para atender os alunos, para atender pai de aluno. Nunca se negou a fazer isso, nunca se negou a deixar de preparar algum evento da escola, no horário que for. Mesmo no final de semana, tem feito isso com frequência. E no bairro todo, não só na escola. E no bairro todo, não só na escola, e o bairro que ele trabalha é o Antenor Garcia, não é isso? Antenor Garcia. A grande era assim, né? A grande era assim. Antenor Garcia, presidente Collor, Araci 1, Araci 2 e agora Jardim Zavala. Jardim Zavala também é bem populoso, bem também, populoso, por sinal, né? E a professora Josiane, inclusive nas festas, ela está fazendo uma festa agora, inclusive nós podemos falar a data. Podemos. Né, o horário da festa, convidar as pessoas para participar dessa festa na escola dela. Que dia vai ser, professora? A festa vai ser no dia 6 de setembro, é um sábado, vai acontecer das 9 ao meio-dia. É, a gente tem uma festa anual, né? Geralmente a gente faz uma por ano, chama Festa da Família. A Festa da Família acontece, primeiro, pra gente quebrar. A gente não tem aquele estigma de família, de família de Dia dos Pais, de Dia das Mães, porque a gente não quer... Família de margarina, né? É, aquela família de propaganda de margarina. Propaganda de margarina mesmo, né? E aí a gente fazia, antes, há uns anos atrás, aquela festa linda pras mães, mas não são todas as crianças que têm mães presentes, ou mães que, né? E... Ou algumas têm duas mães, dois pais. Então, e festa do Dia dos Pais, então a gente tentou quebrar esse estigma de família, mãe, pai, filho, cachorrinho, né? Então, com a Festa da Família, é. E propiciar um espaço dentro da escola em que a família da criança, com quem ela mora, com quem ela convive, possa estar dentro da unidade, possa estar conhecendo a escola, possa estar mais perto dos professores, possa estar entendendo que professor é como todo mundo também, que professor erra também como os pais erram, né? Que a gente vai construindo as coisas juntos e a gente tenta montar, né, uma festa, pensa em algumas coisas para a gente conseguir juntar isso e mostrar para os pais a importância da escola. Então a gente vai fazer essa festa no sábado, dia 6 de setembro, das 9 ao meio-dia, vai ser na frente da escola, a escola também vai estar aberta, mas a gente vai contar com apresentação, carro, né, carro palco, pipoca, algodão doce, brinquedo inflável, apresentação das crianças para a família. E alguns serviços, né, para a comunidade, massoterapia, pinta-cara, truque da alegria, aferição de pressão. É, a gente vai fazer ali uma manhã de bem bolado para a gente poder estar conversando mais. E como vocês conseguem essas parcerias aí para fazer? As parcerias eles conseguem com os professores também. São os nossos parceiros, né? E com os amigos, né? E com os amigos. Por favor, repita. É, por exemplo, nós temos parcerias com profissionais de massoterapia, por exemplo, academia, de enfermeiros. Isso são trabalhos voluntários que eles fazem, né? Você consegue juntar a população. A gente junta a população. Eu acho que essa questão de juntar a família, né, de colocar, eu acho que já é uma questão que já perpassa a escola, né? Então, mas esses profissionais que você consegue, eles são de instituições privadas, são estagiários. A diretora procura pessoas que querem ser parceiros com a educação. Tá bom, exatamente. Entendeu? Vamos fazer mais um intervalinho, Josiane, voltamos já já. Tá. Ele não vem dizer, ele, que a vida é só pra nós, que a vida é só pra nós. Ele tem só nós dois, ele, a vida é só pra nós, a vida é só pra nós. Helena, os prédios têm micose. Helena, os prédios têm varizes. Helena, os prédios têm bronquite. E a cidade é um rádio por dentro. Helena, não vem dizer, Helena, que a vida é só pra nós, que a vida é só pra nós. Helena, tem só nós dois, Helena, a vida é só pra nós, a vida é só pra nós. Helena, os prédios também morrem. Helena, prédios também transpiram. Helena, prédios também esperam. E a cidade é o centro do circo. Só pra nós, Helena, tem só nós dois, Helena, a vida é só pra nós, a vida é só pra nós. Amigos, estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui batendo um papo sobre educação, né, com os professores Nelson de Souza Carneiro Júnior e a professora Josiane Brambila, que é diretora da CNEI Vicente Bota, e o professor Nelson, que trabalha na CNEI Maria Consuelo, não é isso? Isso, Maria Consuelo Brandão Tolentino. Maria Consuelo Brandão Tolentino. Amiga do Maurício Ortega. Conhecida minha, de longa data. Então, a gente está aqui conversando sobre iniciativas, né, que uma direção pode tomar. Aliás, essa coisa de parceria é muito importante, né? As escolas deveriam procurar mais parceiros, né? Isso, eu também acredito muito nisso. Só para fazer... Só para dar uma ilustração, nós também temos. A gente tem a própria Rádio Fiscar, é Rádio Fiscar, Rádio Fiscar, com a Universidade Federal, nós temos um concurso de imagem-som que a gente está realizando uma série de filmes, né? Filmes de ficção baseado no dia a dia do aluno. Temos parceria com o CPP também. Com o CPP a gente tem, enfim. Com a USP, né? Nós temos. A USP, uns 3 ou 4 projetos com a USP. Isso. Com a Embrapa também. Com a Embrapa. Acho que essa coisa da parceria é muito rica. É importante que os parceiros têm que acreditar na linha de trabalho e têm que acreditar na educação, né? Como o Maurício, por exemplo, que ajuda muito a gente lá na escola, tudo que a gente sempre, né, tá solicitando, ele tá ali pronto para ajudar, tudo que sempre é possível, né? Então, são pessoas que acreditam mesmo na linha de trabalho da gente e acredita que vai dar resultado, que vai dar certo. Então, são essas pessoas que agregam valor, né? A nossa escola. Com relação a esse garoto aí, também confirmo o que você está dizendo, né? Realmente é muito interessado. E não é só porque tem uma carreira política, não, mas como pessoa, eu como conheço. Pessoa. Bem dúvida. Antes de ser político, quando ainda nós éramos estudantes, né? Sempre foi assim, preocupado com o próximo. Josiane, a gente estava no bloco anterior, falou muito sobre participação dos pais na escola. Esse é um ponto que a gente está sempre batendo em cima, sempre tentando trazer, e parece que fica cada vez mais difícil, né? Porque, como não sei quem disse, que a escola hoje em dia é considerada como se fosse um depósito de crianças, porque o pai coloca ali, esquece ele ali e acabou, né? Principalmente a educação infantil, né? E a participação dos pais lá na sua escola? Nas duas escolas. Isso. Olha, a minha escola, por ser uma escola de periferia, a participação é muito difícil. Os pais realmente acreditam que a gente tem que pegar a criança, não pergunta o que vai fazer, o que não vai fazer, realmente é assim. Só que está fazendo todo um trabalho para que essa consciência mude. Então, aos poucos, a gente já está vendo algumas certas mudanças. Eu acredito que isso tende a melhorar. Eu acredito que, principalmente com o conselho de escola, a gente consegue, com um grupo pequeno de pais, a plantar sementinhas, e a gente consegue aí, sabe, ir chegando, né? É um trabalho difícil porque, assim, pai, quando a gente fala em participação de pai dentro da escola, o pai precisa entender que não é um oba-oba, entendeu? Que ele participar significa que ele pode chegar no momento que ele quer, que ele pode interferir na aula da forma como ele quiser, que ele pode colocar todos os desejos dele em prática dentro da unidade. Então, isso é uma construção também, né? Ele precisa entender que participação de pai dentro da escola também tem que ser organizada, também tem que ser com objetivo, também tem que ser regrada. E essas coisas a gente vai formando por grupos pequenos e aí a gente espera que isso vai disseminando e vai multiplicando. Mas o que acontece também, professor, é que a gente, hoje em dia, tem um problema que vários gestores não entendem isso, né? Ainda é um problema para muitos gestores os pais dentro da escola. É. Porque o diretor se vê como autoridade absoluta dentro da escola e cria uma barreira, né? Isso, não pode acontecer. É comum nós vemos algumas pessoas se referirem à escola como na minha escola. Na minha escola, os meus professores. Os meus professores. Os meus. Então, assim, a gente é um grupo, né? E a gente tem que trabalhar junto para fazer o melhor. Mas a participação na minha escola, ela é um pouco mais... A escola é sua, professora? Não, é minha, professora. Na nossa escola. Na nossa escola. A participação na escola que eu trabalho, ela é mais... Ela acontece. Os pais são bem participantes. Mas eu até, desculpa, eu até entendo esse minha escola que você diz, porque a gente tem uma, não é um sentido de possessão, mas do carinho que a gente cria. É a segunda casa, né? Basicamente a gente passa metade ou mais da metade do dia na escola. Sem então, dúvida. Às vezes, por exemplo, eu mesmo às vezes almoço e até janto na escola. E tomo café da tarde, o café da manhã. Ninguém aguenta mais ele lá. Ninguém aguenta, porque você entra 7 horas na escola. Onde o professor trabalha? No Jesuíno. Eu entro 7 horas. Não foi meu professor? Não. Eu entro 7 horas e depois eu saio, tem dia que 2h30, 3 horas. Então basicamente eu passo. Faz parte integrante da vida, né? Então, então a gente acaba falando. Então é como mesmo, se fosse uma família, né? Não é porque eu sou gestora da unidade. Os professores também colocam assim na minha escola, né? Acho que é meio que... Mas é nossa escola mesmo, na verdade. Porque... E com relação aos alunos também, né? A gente cria um vínculo tão forte, né? Os meus alunos. É como se fossem os nossos filhos, né? É, como se fosse. E eu observo também que as professoras, esse vínculo é tão forte que elas passam a enxergar às vezes os alunos como mães, os professores como pais, que abraçam essa causa mesmo. Se alguém vem, algum professor chega, fala alguma coisa, parece que já é o fim do mundo. Se ofende. Adota por aquele tempo aquela determinada criança. Nós vamos mudar um pouco, o rumo da conversa. Eu queria perguntar para vocês dois, quais são as principais dificuldades que vocês têm na escola que vocês trabalham? Em qualquer aspecto que vocês queiram falar. Pode ser material, pode ser humano, em qualquer aspecto, quais são as primeiras... As principais dificuldades. Nós faremos isso depois do próximo bloco, professor? Não, ainda não. Pode tocar para frente. Então vamos iniciar esse bloco, mas se tiver, continuamos no próximo bloco. É. Mas as principais dificuldades, começando pelo Nelson, da escola. Hoje em dia é um problema de pessoal contra a limpeza, né? A limpeza. Nós temos duas parceiras, uma funcionária pública, concursada, a outra terceirizada que realiza a limpeza, mas ainda é insuficiente. O espaço da escola é bastante grande? É bastante grande, não sei metros quadrados quanto é, mas é a escola é bem grande. E uma escola de educação infantil, as pessoas têm que entender que demanda mais limpeza do que uma escola de ensino fundamental. Porque você tem criança de 4 meses lá, de 5 meses, aquele chão tem que ser limpo toda hora, porque o espaço deles é o chão. Então, hoje em dia, acho que o maior problema deve ser esse. E a professora, José? Também. Você trabalha como gestor também? Não, sou professor. Sim. Também, eu acho que é a questão de funcionário. É o maior problema que a gente tem. As escolas estaduais também enfrentam esse problema de uma forma bastante intensa também. Uma escola como Jesuíno, por exemplo, nós temos o quê? Quantas pessoas que trabalham na limpeza? Ah, tem bastante. Se bem que a limpeza acho que foi terceirizada. Tem, é terceirizada. Não, ela é terceirizada. Tem que umas 8 pessoas lá? Mas a escola tem uma rotatividade muito grande. Muito grande. Você tem períodos, 17 salas de manhã, 17 salas à tarde, 13 salas à noite. Quer dizer, você tem uma quantidade de pessoas e pessoas geram papéis, pontas de lápis e tudo mais, que ali fica na escola. E você tem essa limpeza, fora os banheiros, né, os sanitários, fora isso, você tem uma limpeza constante das salas. Então é uma correria para limpar, porque saem meio-dia e 20, entra meio-dia e 35. Não é suficiente para nunca, né? Sai às 18 horas, entra às 19. Então você tem uma hora para limpar 17 salas. Tá, é um negócio meio complicado essa questão de limpeza numa escola que não tem o problema a que você se referiu, professor Nelson, que é justamente da criança que utiliza o chão, né, o espaço. É, né? O espaço para ela explorar, para ela, né, desenvolver. E também não temos a areia, né? A areia do parquinho, que dá muito problema também. Muita gente reclama muitas vezes da qualidade dessa areia. E tem que ser trocada periodicamente, né? Higienizada periodicamente. Os brinquedos também das escolas estão em ordem, como é que tá? Os brinquedos do parque, por exemplo, na escola, lá no Vicente Bota, sim. É uma escola nova, não é? É uma escola nova, uma escola que não tem 3 anos de construção ainda. É uma escola nova. Então, eu enfrento poucos problemas de estrutura, né? Pouquíssimas vezes que quebra uma torneira, por exemplo. Então, são coisas pequenas que a gente consegue sanando. Então, eu sou bem atendida quanto a isso. Mas os brinquedos, como são bebês, né, e crianças até 5 anos, que às vezes a gente precisa de brinquedos na sala, às vezes não, né, o brinquedo faz parte da rotina da criança, a gente precisa dentro da sala de aula, isso a gente tem um pouco de defasagem também. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, você é Nelson, voltamos já. Passarinho esquisito sabe meu odor, antecipa meu caminho, pouse minha mão. Papai, mas tem o cara de estuprador. Não tem as pedras de mamãe, mas tem medo da solidão. Passarinho acuado usa minha voz, regurgita a melodia da minha ilusão. Não tem o gosto de papai, mas tem jeito de homem bom. Não faz carinho de mamãe, mas dissimula bem o amor. Passarinho, bicho vivo, bebe meu suor. Come os pelos do meu peito, brinca em meu nariz. Não faz a sua de mamãe, já envenenou alguém. Não teve a vida de papai, mas ontem já morreu também. Passarinho, tem meu rosto, finge que sou eu. Moço firme de respeito, rarara azul. Não tem meu sangue verdadeiro, mas sente que é igual. Não é bastante estrangeiro, pensa que é meu irmão. Mas já envenenou. finge que sou eu. Moço firme de respeito, rararara azul. Não tem meu sangue verdadeiro, mas sente que é igual. Não é bastante estrangeiro, mas pensa que é meu irmão. Estamos de volta com a última parte do programa Ensino Básico em Revista, hoje com os colegas professores Nelson de Souza Carneiro e Josiane Brambila, que é diretora da CEMEI Vicente Bota, e o Nelson é professor, né, da Maria Consuelo Tolentino. E também sou professor, eu também sou professor da Escola de Educação do Ensino Fundamental, Afonso Fioca Vitale. É o famoso Kaique. O Kaique. Legal. Eu trabalho de manhã no Kaique. O Kaique é uma escola muito grande, né? Muito grande. É uma escola com mais de 2 mil alunos. Não chega a 2 mil. 1.300 e alguns. E quase 1.400. E como é trabalhando essa escola, né? Programático? Né? Não. A escola é uma escola bem tranquila. É uma escola que... Também, como o Maurício disse, tem essa rotatividade bem grande e eu trabalho no projeto Mais Educação, projeto da Prefeitura Mais Educação, que é a escola de tempo integral. Vocês têm déficits de vagas nas regiões de vocês? A gente tem, no caso do Ipanema, eu tenho algumas demandas que estão ainda na lista de espera, alguns pais, né? Que estão esperando. A partir da fase 5, todas as crianças já estão na escola, todas as crianças do município. 100% fase 5 e fase 6, 100% das crianças do município estão nas escolas. Fase 1, 2 e 3, que são bebês, né, de 4 meses até 3 anos, ainda algumas crianças estão fora da escola. A gente atende tanto em período integral, até essa faixa etária, no caso lá do Vicente Bota. Tem outras unidades que atendem fase 4 em período integral, fase 5 também. Lá no Vicente a gente atende até fase 3. E também meio período. Mas período integral para as mães que comprovam, né, o trabalho, né? E a gente, assim, sempre que possível, oferece a vaga. Mas sim, a gente tem algumas solicitações que a gente não consegue atender. E o que acontece quando não se consegue atender? Assim, os pais, assim, esperam, eles deixam na lista, eles procuram em outra unidade e a gente vai procurando acomodar. Quando existe um caso muito, por exemplo, o pai está trabalhando, não consegue vaga, e eles procuram um conselho tutelar, né, a promotoria. Ou quando é um caso de vulnerabilidade social, né? Aí a criança vem encaminhada pelo próprio Ministério Público, né? E aí a gente tem que atender a vaga, né? Mas coloca um colchão a mais. Isso. Acaba dando uma apertadinha, realmente, porque a gente tem um número certo de vagas. Por exemplo, crianças de 4 meses, que é de fase 1 até 1 ano e pouco, a gente tem que cumprir 6 alunos por professor só. A fase 2, 8 alunos, fase 3, 15 alunos, fase 4, 20, fase 5. Existe 25. Perspectiva de construção de mais CMEs? Estará entregando uma nova CME até o final do ano, que é a do Douradinho. Né? Mas aí eu não sei, depois disso, se tem previsão. Parece que já está mais ou menos equacionada a demanda desses bairros. No Antenor Garcia, Cidade Araci, a demanda caiu muito. Nós conseguimos solucionar muitos casos de vaga. Acho que uns 80% já, né? Eu acho que até mais. A maior demanda hoje em dia, talvez, seja do período integral, que é mais difícil de oferecer. Mas nós estamos conseguindo receber todas essas crianças. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas escolas construídas há 3 anos atrás, como é o caso da Vicente Bota, e as novas, as que foram inauguradas esse ano. Paulo Freire e Antônio Coutinho. Eu tive a oportunidade de conhecer, e as escolas são muito bem construídas. Assim como é a escola nova do estado aqui, o Jardim dos Coqueiros, que foi inaugurada também, a escola do Jardim dos Coqueiros, uma escola de ensino fundamental e médio. uma escola extremamente bem feita, uma escola que tem, inclusive, alguns avanços, e um deles é o reuso da água de chuva. Já tem uma capacidade para isso, 40 mil litros de água que são reutilizados, é um negócio espetacular. Desculpa, as escolas novas têm, assim, prevê a existência de um laboratório... Laboratório científico, laboratório de informática... Já tem. E coisa muito bem feita, coisa de primeiro mundo. A escola do... Estou falando do Jardim dos Coqueiros, elas são inauguradas, foi inaugurada com um laboratório muito bom. Também construção na Antônio Garcia também. Tem também, fase de construção. Tem fase de construção ao lado da escola estadual. Escolas estaduais. O padrão de construção do estadual está muito bom. Está muito bom. Não é mais aquele barracão feito com bloco de cimento que tem um conforto térmico e acústico péssimo. Hoje não. Hoje as escolas são muito mais bem construídas, com rampas de acesso. E quando você vê os avanços ali, uma coisa, a própria disposição da escola, no bairro, e a própria das salas de aula, um negócio impressionante. A tendência, Maurício, é de construir escolas menores e escolas maiores, como por exemplo Jesuíno, Álvaro Quirão. Mas eu acho que esse equipamento dessas escolas tem que existir para um teatro, eu acho isso tão importante. Mas a tendência atual não são escolas menores? Sim, são escolas menores. Você tem atender mais bairros e menos centralizados. No tempo do Jesuíno, no tempo do Alburguinho, as escolas não são centralizadas. As pessoas tinham que ir até a escola de qualquer bairro que tivesse. E convenhamos, a cidade era bem menor também, não tinha esse número de bairros que nós temos hoje. Então, o acesso hoje seria muito mais difícil, seria impossível hoje. Mas eu fiquei satisfeito de saber que a escola agora, pelo menos, tem mais equipamento. Não, e as escolas municipais também, professor Toninho, professor Clésio, elas têm, acompanhando lá, e a professora Josiane pode falar isso com mais propriedade, o local de banho das crianças é um local adequado, alto, bem estruturado, sabe? Tem um conforto para quem dá esse banho e para quem recebe o banho. Então, o Vicente Bota, por exemplo, quando ele foi construído, ele tem um teatro de arena, pequeno, mas um teatro de arena. Coqueiros também. É, um laboratório de informática, entendeu? Alguns, a demanda a gente vai precisando abrir turmas, e aí a gente acaba priorizando algumas coisas que às vezes a gente erra, né? Porque, por exemplo, um laboratório de informática, mesmo para crianças de 3, 4 anos, a gente tem, né, os netbooks nas escolas, aí a gente acaba usando a sala para outras coisas, e aí a gente leva os netbooks para salas de aula, né, para as atividades. Seria interessante que o laboratório de informática ficasse montado, que seria um espaço diferenciado e tal, mas elas já vêm com uma estrutura, né? Algumas coisas que precisam ser repensadas, por exemplo, o teatro de arena. Nós precisamos fechar o teatro de arena, porque lá no Vicente Bota a gente tinha dois cadeirantes, agora nós temos um só, e era muito perigoso, né? Porque nós tínhamos medo do cadeirante virar. Então a gente teve que fechar e acaba inutilizando aquele espaço. Mas são espaços que já são pensados na construção. Eu acho que na educação municipal também a gente não pode deixar de falar do programa que eu citei anteriormente, mais no outro bloco, o programa Mais Educação. Eu acho que a professora Josiane, que foi coordenadora e foi formadora de professores aqui da UFSCar, dos conselhos escolares. Dos conselhos de escola, pode falar melhor sobre o programa Mais Educação. O programa Mais Educação já acontece desde 2010, aqui em São Carlos. Ele tem a perspectiva da educação em tempo integral. As crianças ficam meio período na sala regular e 3 horas depois, né? 3 horas ou no período da manhã, no período inverso da aula, elas têm atividades diferenciadas. E aí cada atividade, o grupo... Que, né, atividades de atividade são essas, professor? Então, essas atividades, elas são denominadas macrocampos, e elas vêm a gente faz as escolhas, né, do governo federal, do FNDE, porque a gente recebe uma verba para isso, e cada escola escolhe. As atividades são artísticas, culturais... A gente tem que escolher uma de letramento ou matemática, né? Então tem algumas especificações, e assim é um programa interessante. Nós temos oficinas de inglês em algumas escolas. Informática, teatro, música. Desenho, pintura, rádio escolar. Gente, olha, infelizmente nós estamos terminando o nosso tempo, mas foi um programa muito agradável, muito ilustrativo. E vamos convidá-los para que vocês estejam de novo, mas eu gostaria que vocês trouxessem alguns, não sei se é possível, mas Nós vamos convidar... Os aluninhos, tem gente que está ficando claro. Meio difícil, né? Aluno, na nossa faixa etária é meio... Difícil, os pais, né? Talvez, né? Mas eu vou convidar também as coordenadoras do ensino fundamental e do ensino do infantil, da educação infantil também, para que venham compor um programa. Porque pelo que eu percebi aqui, nós temos muito que ver ainda na educação municipal. E coisas boas, então. Nós temos muita coisa. Então, agradecendo então a presença do professor Nelson de Souza Carneiro Júnior, da professora Josiane Brambila, né? E convidando os nossos ouvintes para que estejam aqui na quinta-feira, às 17 horas, para que ouçam, né, o nosso programa às 17 horas dessa quinta-feira e com a reprise no sábado às 13 horas. Sempre aqui pela Rádio Scar, 95,3. Escute diferente. Ensino básico em revista.